Não importa, o que importa é não esquentar nossa cabeça com ideias tortas. Porque no fundo todas têm capacidade. Então na sagacidade é só vencer o preconceito e não privar sua liberdade. Nem seu caráter, é tanta coisa pra aturar no dia a dia. Violência, sede, incesto já faz parte da vida de muitas minas. Violenta o nosso corpo com olhos e palavras, como se a gente fosse só mercadoria barata pra ser consumida, até na música, na poesia. Somos retratadas com demagogia, sem contar toda a ironia que é vendida, o símbolo de mulher linda por toda a mídia. O negócio é não deixar nossa cara tapa, superar na marra todas as trapaças, acreditar e jamais desanimar por nada, e demonstrar que ser mulher é mais que privilégio, é uma dádiva. Se olha no espelho, pensa o preconceito. As guerreiras de outrora refletem na aurora a visão do ser sujeito. Se olha no espelho, pensa o preconceito refletido na história. Essa é a nossa hora. Mulheres brasileiras, sabemos das angústias, da violência que nos assusta, e que perdemos a nossa autoconfiança. Mas em momento nenhum pode morrer esperança. No ciclo refletido do espelho apagado, nasce uma nova história desconstruindo o passado da vida que vem a surgir. Atitude afirmativa de ser feliz. De um lado, ela, tirana, opressora, disparando tiros como uma metralhadora, procurando quem possa atingir, denegrir a imagem. Invade, não pede passagem, lutando contra a autoestima, levanta, sacode a poeira, dá volta por cima. Do outro lado, ela tentando se erguer, vencer obstáculos, impedir o crescimento dos tentáculos da violência. Ânimo, motivação, autovalorização, essa é a sua essência. Violência versus autoestima, luta constante. Estão sempre se degladiando, paz interior distante. Mas Jesus atrás pra perto, certo como eu te digo, te livra do agressor, da face do perigo. E a autoestima vence a violência por nocaute. No segundo round, já era de se esperar. Não se esqueça dos versos que acabei de cantar. Se olha no espelho, pensa o preconceito. As guerreiras de outrora refletem na aurora a visão do ser sujeito. Se olha no espelho, pensa o preconceito refletido na história. Essa é a nossa hora.